O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas e 5 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e também radiopontalweb.com.br, a galera que retransmite aí o Som da Tribo via internet para todo o planeta Terra. E os parceiros do Som da Tribo também, a galera que dá aquela força, que veste a camisa do projeto Som da Tribo. A Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro, 3425-1800. O verão vem aí. Muito ar-condicionado você encontra lá na Bahia Frio, hein? Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Agora com mais uma loja em Conquista, hein? Na Panvincon Center, na Avenida Lauro de Freitas. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Coleção Primavera-Verão na Metropolitim. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. 3421-3629. Espaço X, presente é aqui. Dia das Crianças é no Espaço X. Desde já você pode ir ligando 3421-1507. Ou então mandando o seu torpedo 8831-9050. Tá valendo ingressos aí para você curtir o Nós, Vozes e Eles no próximo sábado às 10 da noite no Apogeu, hein? Com Ladrões de Vinil, 3 pontos e Distintivo Blue. Então, 3 ingressos aí para Nós, Vozes e Eles, próximo sábado às 10 da noite no Apogeu, com Ladrões de Vinil, 3 pontos e Distintivo Blue. Também tá valendo, desde já, você ligar e se inscrever aí para concorrer a mais um pendrive de 2 GB recheado aí de rock and roll. A oferta da Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Sorteio do pendrive será no dia 18 de setembro. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo é rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. Don't know what the hell to say. I'm on the other side. I'm on the other side. I'm an exile to the left. tribe sound. And then, baby, are you here? Tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas e 17 minutos. Você curtiu Serge Tankian, Charade aqui no Som da Tribo e também Afterlife com Bush. Vai ligando pra cá. 34211507, tá valendo aí os brindes legais do Som da Tribo. 3 ingressos para o show Nós, Vozes e Eles, próximo sábado às 10 da noite, no Apogeu, com Ladrões de Vinil, 3 pontos e distintivo Blue. Também tá valendo um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll, a oferta da Internauta Serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos 389. Lembrando que o sorteio do pendrive será no dia 18 de setembro. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar o seu torpedo 8831-9050. Beleza? Se você tiver a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter também, twitter.com/sondatribo. O Som da Tribo. Hoje às 10 da noite no Sítio Viver vai rolar o Flow One, uma super festa eletrônica com os DJs Tony, PX, Trindade, Dio e vários DJs de Salvador. Você não pode perder hoje às 11 da noite, eu falei 10 no início e agora eu tô falando que é 11, né? Tá errado aqui. Então 11 horas no Sítio Viver, a festa eletrônica Flow One. Às 9 da noite em Itapetinga vai rolar o Itapetinga Rock Fest, com várias bandas aqui de Vitória da Conquista. Princípio Ativos, Astras Band, Rise Again, Herdeiros da República e de Tapetinga, Arame Farpado, Oráculo de Delfos, Distonia e Sector. Informações lá no colégio em Tapetinga, onde vai rolar o Itapetinga Rock Fest. A galera não mandou aqui o nome do colégio, mas é fácil, só chegar em Itapetinga, perguntar onde vai rolar Itapetinga Rock Fest, todo mundo te informa. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Viela Sebo Café, vai rolar Noites Fora do Eixo, com a banda Neologia, de Salvador. Ingressos apenas R$5. Então, banda de Salvador, Neologia, próxima quinta-feira, às 19h30, no Viela Sebo Café, na Noite Fora do Eixo. Próximo sábado, 18 de setembro, às 11 da noite, no Apogeu, Nós, Vozes e Eles, com 3 pontos, Ladrões de Vinil, Distintivo Blue. 3 bandas, um show. Ou seja, 3 bandas em um só show. Ingressos apenas R$6 à venda lá no Apogeu. E dia 23 de setembro, quinta-feira, já está aqui agendado, às 8 da noite, no Viela Sebo Café. Sebo Café, Noites Fora do Eixo, com Érica Martins, ex-Penélope, dia 23 de setembro, no Viela. Os ingressos apenas, diferenciado, apenas R$10 o valor dessa noite fora do eixo. E no dia 15 de outubro, às 11 da noite, também no Apogeu, vai rolar o Tributo à Legião 2, com vários artistas: Shirley Dutra, Kessler, Plácido, Júnior Rugal, Louro Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos também, R$6. E os ingressos são limitados, então antecipe, corra, compre logo o seu aí para o Tributo à Legião Urbana 2. E já está vendo o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial. O CD já está à venda na Banca Central e parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e também à Associação dos Amigos dos Autistas da Bahia. É só você acessar aí também sondatribo.com, núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br, distintivoblue.com e rubenildometal.blogspot.com. A galera que dá aquela força ao Som da Tribo, vai ligando pra cá. 3421-1507, tá valendo ingressos e também um pendrive recheado de rock and roll. 3421-1507 ou então mande seu torpedo 8831-9050. Mandar abraços aqui para o Edeluan, do Alto Maron. Ele que trabalha na loja Eletrosom, sempre ouvindo o Som da Tribo. Edeluan, do Alto Maron, ele quer ouvir Metallica. Vai rolar um Metallica aí no Clássicos da Tribo. Então, Edeluan, das lojas Eletrosom, sempre ouvindo o Som da Tribo. Também abraços aí para Tamires Souza, do Morada Real. Também Tom Beleza e Terezinha na Conquistinha. O Vanderlei Cardoso, ele trabalha no supermercado Benfica, na Avenida Frei Benjamin, no bairro Brasil, também ouvindo o Som da Tribo. E o Marcos Elvis, no bairro Ibirapuera. O Som da Tribo. De como anda cansado, com o ar de quem não sabe mais, o olhar de quem nunca entendeu. Falam da sua inércia descabida, que a sua alma se perdeu da vida. Que o sol não entra mais em sua janela fechada pra tudo. Que o sol não entra mais em sua janela fechada. Respira. E aqueles mesmos ombros retos, abertos e sempre prontos pra voar, curvam-se como irreverência a tudo que não mais existe. E o seu corpo insiste em não querer mais nascer todas as manhãs. Em mais um desses dias tão cheios de luz, nada além da porta importa, que nada vale o esforço de tentar. Em mais um desses dias tão cheios de luz, que nada além da porta importa, que nada vale o Que aqueles mesmos ombros retos, abertos e sempre prontos pra voar, curvam-se como reverência a tudo que não mais existe. E o seu corpo insiste em não querer mais nascer todas as manhãs. E como que por prazer relatam tudo que vem e dizem até que eu não te reconheceria. Em mais um desses dias tão cheio de luz, que nada além da porta importa, que nada vale o esforço de tentar. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7:28, você curtiu Pit, Deus lhe pague, música de Chico Buarque, antes Lou Não Sei, aqui no Som da Tribo. Manda um abraço aí para a nossa amiga Viviane aí do Alto Maron, que é o curtir Lip Biscuit aqui no Som da Tribo. Daqui a pouco a gente toca a música nova do Lip Biscuit. Também abraço aí para Maurício, do bairro Santa Helena. É o Zete, também... Tá mandando abraços aí para Edilton, A galera aí do bairro Cidade Modelo. Abraços também para a nossa amiga Paula Babilônia também. Encontrei com ela essa semana. Ela e Darius ouvindo o Som da Tribo aí no Mirante do Candeias. Não perde o Som da Tribo. Também Ana Borges e Pikachu no bairro Guarani. Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia, George, Anderson e Awana, loteamento Bateias. O cantor e compositor Edmundo Rodrigues aí no bairro Ibirapuera. Também não perde o Som da Tribo aí na Praça 9 de Novembro, Paulinho de Urrangão. Aí na Praça 9 de Novembro, no início da Alameda, Ramiro Santos, todo sábado colado aí, curtindo o Som da Tribo. Você quer que a gente mande aquele abraço pra você? É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Daqui a pouco tem horário político, eu sei que a galera vai bombar aqui no Som da Tribo, é sempre assim. Não? Muito melhor ouvir o Som da Tribo. Internauta Serviços agora em novo endereço, em Avenida Otávio Santos 389, esquina com Siqueira Campos, em frente a Pastelanches. É fácil, fácil. Novo endereço da Internauta Serviços. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet, banda larga e muito mais. Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos 389, esquina com Siqueira Campos. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional você vai curtir Legião Urbana e Sangue da Cidade. Arquivo Nacional. Fingir ser soldado a tarde inteira. O Som da Tribo. Vamos falar de pesticida e de tragédias radioativas, de doenças incuráveis. Vamos falar de sua vida. Preste atenção ao que eles dizem. Esperança, hipocrisia. A felicidade é uma mentira. E a mentira é salvação. Beba desse sangue imundo e você conseguirá dinheiro. E quando o circo pega fogo, somos os animais na jaula. Mas você só quer algodão doce. Sozinho que o diga. Quando a tristeza é sempre o ponto de partida. Quando tudo é solidão. É preciso acreditar num novo dia. Na nossa grande geração. Arquivo Nacional. O som da tribo. Simplesmente a vontade de viver, sem parar pra pensar nos momentos que virão. Ele sabe o que quer, sabe o que é, conhece o caminho, é o dono da sua verdade, do seu destino. Dá mais um, lembrar de tudo e dá mais um, pensar no que é bonito. Dá mais um, em frente na certeza. Dá mais um, brilhar a minha estrela. Dá mais um. Simplesmente a vontade de viver, sem parar pra pensar nos momentos que virão. Ele sabe o que quer, sabe o que é, conhece o caminho, é o dono da sua verdade, do seu destino. Dá mais um, lembrar de tudo. Dá mais um, pensar no que é bonito. Dá mais um, em frente na certeza. Dá mais um, brilhar a minha estrela. Dá mais um. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Sangue da Cidade Brilhar, A Minha Estrela e Legião Urbana Natália. Vá ligando pra cá, 34211507. Daqui a pouquinho vamos trocar ideia com Plácido. Plácido já está aqui ao vivo. Daqui a pouco vamos falar aí sobre o show Nós, Vozes e Eles, que vai rolar aí no próximo sábado no Apogeu. Correto, Plácido? Correto, próximo sábado, Nós, Vozes e Eles. Daqui a pouco mais detalhes, a gente só está esperando o pessoal chegar aqui. Beleza, essa é uma ideia nova aqui na cena alternativa, né? É, o que eu me lembre, não vi ainda. Uma fusão de três bandas em um único show, né? É, porque na verdade, Nós, Vozes e Eles, você pode dizer que é um show, mas você pode dizer que é uma banda também. Com a fusão das três bandas. Eu vi algo parecido aqui, foi com aquele projeto Música do Mato. Acho que foi o único lugar que aquele projeto deu certo, segundo o pessoal da organização, foi aqui que todo mundo participou e cada um fez seu som. Desse projeto aí até hoje, é bem legal mesmo. É, e eles falaram em off lá que foi o único lugar que deu tudo certo, assim, foi aqui. E é uma pena que a praça não estava lotada. É verdade. Daqui a pouco vamos falar sobre Nós, Vozes e Eles, que vai rolar sábado, né, Plácido? Próximo sábado no Apogeu, 23 horas. E tem mais informações no blog distintivoblue.com e no Som da Tribo. Na comunidade Som da Tribo também tem todos os detalhes lá do que será o show. Exatamente. E tá valendo ingressos também pra galera, né? 3 ingressos pra quem quiser curtir. É só ligar aqui que a gente faz o sorteio no final do programa. Beleza, então é só ligar 34211507 ou mandar seu torpedo 88319050. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Agora são 7 horas e 41 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo. O Som da Tribo também só é viável graças aos parceiros. Ah, o Espaço X presente aqui, Dia das Crianças é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Nova coleção Primavera-Verão da Anima Pop. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCA. Você aprende e nunca mais esquece. Matrículas abertas, 3423-8700. Metrópole, Team Moda pra Galera, Team Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Lançamento da moda Primavera Verão na Metrópole, Team Água de Cheiro. Renove-se na Água de Cheiro agora com mais uma loja em conquista na Panvincon Center, na Avenida Lauro de Freitas. E Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro, 3425-1800. A temperatura vai subir e você precisa de ar-condicionado. Ar-condicionado, toda a linha de ar-condicionado residencial ou industrial é na Bahia Frio, ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Se você está afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter, twitter.com/sondatribo. Tem o nosso SMS, o nosso torpedo, 8831-9050. Aí se você perdeu o programa, amanhã disponível no blog do Som da Tribo. Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Right. não tem pra ninguém. O Som da Tribo. Obrigatória. Agora são 7h52, você curtiu Lip Biscuit, Walking Away, Anderson Garden, Black Rain, aqui no Som da Tribo. Um abraço aí para Luana, Luana do bairro Brasil. Tá pedindo aí, e aí Miguel, toca Angra ou Ramones? Vamos tocar a música nova do Angra daqui a pouco. Luana do bairro Brasil, sempre ouvindo o Som da Tribo. Você também pode ir ligando e participando, 3421-1507, além de participar do Som da Tribo, tá valendo ingressos aí para o show Nós, Vozes e Eles, próximo sábado às 10 da noite no Apogeu com Ladrões de Vinil, 3 pontos e distintivo Blue. 3 ingressos para o Nós, Vozes e Eles, próximo sábado às 10 da noite no Apogeu com Ladrões de Vinil, 3 pontos e distintivo Blue. Também tá valendo um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll, oferta de internauta serviços, agora em novo endereço, na Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Beleza, o sorteio desse pendrive será no dia 18 de setembro, então é só ligar e participar. 3421-1507 ou mandar seu torpedo aí para 8831-9050. Notícias da Tribo. Documentário sobre ratos de porão chega às lojas este mês, hein? Já tem data marcada para ser lançado em DVD o documentário Gdable, obra que traz o registro da história de uma das mais importantes bandas do cenário da música pesada brasileira, a banda Ratos de Porão. O DVD estará disponível em 29 de setembro e já pode ser encomendado pela internet. O DVD duplo traz mais de 8 horas de imagens históricas da banda em shows, turnês, entrevistas, bebedeiras, maluquices e muito mais. O documentário Gdable, a verdadeira história de Ratos de Porão, tem direção assinada por Fernando Rick. E reúne material raro da banda ao longo da carreira, depoimentos de atuais e ex-integrantes, além de amigos como André Kisser, do Sepultura. E tá rolando o Sun Rock Music Festival. Scorpion, Sepultura e Angra se apresentam nesse festival. Sabe onde é que é? Tá rolando esse festival? Na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Tá certo? Será dominada hoje pelo rock and roll. Hoje e amanhã será realizada a primeira edição do Sun Rock Music Festival, reunindo atrações de diferentes vertentes da música de peso, como Sepultura, Matanza, Angra e também a banda Scorpions. Hoje, o primeiro dia do festival, as atrações são as seguintes, hein? Sonzeira Band, Unidade Móvel, Choque e Cachorro Grande. E para encerrar a noite, o público vai curtir o primeiro show do Scorpions na nova turnê pelo Brasil. Nesta série de apresentações, a banda se despede dos fãs e dos palcos do Brasil. Portanto, é bom você que está aí de bobeira, com muita grana no bolso, não perder essa turnê do Scorpions pelo Brasil. E amanhã, domingo, a festa começa com os pernambucanos do Terra Prima, depois sobem ao palco Matanza, depois uma banda que vai fazer um tributo ao Iron Maiden e também o Angra e o Sepultura. Se você quer mais informações, é só acessar sunrockfestival.com.br. E a produtora confirma show do Iron Maiden no Brasil. Os milhares de fãs brasileiros do Iron já podem marcar na agenda. A banda volta ao Brasil em março de 2011. O anúncio do retorno do grupo ao Brasil foi feita pela produtora Biz Entretenimento através de sua conta no Twitter. Segundo a produtora, Steve Harris traz a The Final Frontier Tour para o show no dia 25 de março em Belém, no Pará. Por enquanto, essa é a única data confirmada pela produtora, mas ainda não constam informações no site oficial da banda sobre uma nova turnê pela América do Sul. Na agenda oficial da banda também constam shows durante o mês de fevereiro pela Austrália, o que pode ser um indicativo da sequência de apresentações pela América do Sul. O Iron Maiden está em turnê divulgando o álbum The Final Frontier. E o SW são divulgadas as bandas que se apresentarão no palco alternativo. Que palco alternativo esse do SW? Depois de anunciarem as atrações do palco principal e da tenda eletrônica, agora os organizadores do festival Starts With You SW divulgaram a lista com os nomes das atrações do palco alternativo do evento, o chamado Palco Oi Novo Som. Entre os confirmados para subir ao palco estão as bandas Cansei de Ser Sexy, Cidadão Instigado, Super Kids, Autoramas, Mombojó e ainda Otto, Malu Magalhães, Tulipa Ruiz e Lucas Santana. O festival SWO será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro na Fazenda Maeda, em Itu, no interior de São Paulo. Som local. O som da tribo. Ó, no som local você vai curtir duas bandas que irão participar aí do show Nós, Vozes e Eles, próximo sábado, hein? Você vai curtir Ladrões de Vinil e Três Pontos. Som local, o som da tribo. Thank you. som da tribo. Local, o som da tribo. Aí no som local você curtiu Três Pontos, Start Your Game e também a banda Ladrões de Vinil, o misterioso Roubo dos Vinis. As duas bandas, atrações aí do projeto Nós, Vozes e Eles, que rola no próximo sábado às 10 da noite no Apogeu. Ladrões de Vinil, Três Pontos e Distintivo Blue. E você pode ir ligando, tá valendo 3 ingressos para esse show e um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. Oferta de Internauta Serviços, agora em novo endereço, ali na Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Daqui a pouco vamos trocar ideia com Kesler, que já está por aqui. Kesler, vamos falar hoje sobre Kesler Canta 1 e 2. O que será? É um CD em prol ou em prol. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Fique atento. Uma falha grotesca. Eu esqueci as músicas em casa. Relaxa, Miguel, relaxa. O Kesler veio para a entrevista aqui no programa. Tá terminando. Daqui a pouco eu volto. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Vai lá, então. Agora são 8 horas e 7 minutos rolando o som da tribo até as 9 da noite. O som da tribo é um programa independente, você sabe, tem que ter parceiros. Espaço X presente aqui, Dia das Crianças é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Agora com nova loja em Conquista, na Pavincon Center, na Avenida Lauro de Freitas e Bahia Frio. Primavera, verão, vem aí. Ar-condicionado é com a Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329. Ar-condicionado residencial, profissional, enfim, qualquer tipo de ar-condicionado na Bahia Frio, ali na Avenida Regis Pacheco, no centro, 3425-1800. Mande e-mail para o Som da Tribo, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, Twitter do Som da Tribo também, twitter.com/somdatribo. Tá afim de mandar torpedo? 8831-9050. Abraço aí para Cachorrão. Cachorrão está ouvindo o Som da Tribo aí. Quer curtir Motorhead? Manda abraço aí para Miguel e toda a galera rock do Som da Tribo. Cachorrão, aquele cara famoso que dá aquelas altas latidas nos shows de rock, com sua vasta cabeleira, grande ícone aí do rock and roll de Conquista. Beleza, Cachorrão? Valeu. Tá ouvindo o Som da Tribo? Daqui a pouco a gente vai trocar ideia com Kesler, para toda essa galera que pediu aí um som mais calmo, mais relaxante. Vai ouvir agora. A Luana do Bairro Brasil, Cachorrão, para vocês aí. Segura a onda. O som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Tribo. nada de genérico. O som da tribo. Porque nada se compara ao original. Agora são 8 horas 23 minutos. Você curtiu Iron Maiden, The Final Frontier. Música nova do Iron e também do Angra. Arise Thunder, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Faça como o nosso brother aí, o Rubenildo Metal, que está ouvindo o Som da Tribo, perguntando se o programa era o Love Night. Rubenildo, peraí, né? Tocando Iron Maiden Angra. É Love Night, né? Tá bom. Abraço também para o DJ Davi, na balada aí, curtindo o Som da Tribo. E o Edilvan, o nome correto aí, mora no Alto Maron, trabalha na Eletrosom, curtindo sempre o Som da Tribo. Edilvan, ouvinte aí do Som da Tribo, mora no Alto Maron, trabalha na Eletrosom, amigo de Rubenildo Metal. E aí, Kessler, mais uma vez aqui no Som da Tribo, vai falar sobre o projeto aí. É, Kessler canta 1 e 2. O que vem a ser isso, Kessler? São dois discos pop rock, um mais lento, assim, né, mais romântico, e outro mais quente, em prol da Casa do Câncer e da Associação de Amigos do Autista da Bahia, que é uma casa fundada pela irmã de Silvio Gessé, aquele grande pintor aqui de Conquista, e está sediada em Salvador. Certo, esse parte da renda desses dois CDs, são dois CDs, né? Isso, o volume 1 e 2. Volume 1 e volume 2. Parte dessa arrecadação que você vai colher através do CD será destinado em prol da Casa do Câncer e dos Amigos dos Autistas da Bahia, Associação. Isso. Dos Autistas da Bahia, né? Isso, tanto com que a prioridade também do projeto não era assim, nem gráfico, era informativo. Então, aqui no CD você tem aqui o telefone das instituições, tem o nome da pessoa que administra, assim, né, o responsável, o nome da conta, da agência, do banco, para futuras doações, assim. Então, o projeto aqui é sensibilizar as pessoas a fazerem doações para essas instituições, porque elas precisam muito da ajuda de cada um de nós. E também, assim, né, não é nenhuma uma forma de, assim, no meu caso, de ajudar. É uma parceria que eu estou fazendo, porque eu também estou tirando proveito disso, assim, né? Sei. Essa coisa de você... Eu creio que o artista, ele deve ter um trabalho social paralelo à sua carreira, porque ele vai se dar muito bem com isso. Então, eu tive essa consciência, não estou sendo hipócrita aqui, eu já falei com o Marido do Carmo e o pessoal da outra instituição, que é uma parceria, porque eu preciso dessa parceria também. Então, nada melhor do que você buscar fazer dessa forma. Então, na realidade, só o pessoal da música alternativa, do rock principalmente, é que tem essas iniciativas, né? Já teve o Dou Sangue pelo Rock. Isso. Teve outra que... Foi através do Rock in Pro pra Rock Casa in do Pro Câncer também. Que eu conheci a Casa do Câncer. Foi. O Dou Sangue pelo Rock, o Isso. Rock in Pro. Agora os meninos estão fazendo sempre no Teatro Carlos Jeová, que é em prol da AMA, em prol... Isso. Da Casa do Câncer também, da Casa do Andarilho. Essa AMA aí sempre, de animais, né? Dos animais. Isso, também. Dos animais. Então, é a galera que sempre está tendo iniciativas como essas aí, de ser solidários, né? É porque eu creio que é um exercício, sabe? Eu estou tentando exercer meu altruísmo. Como eu estava conversando aqui em off, eu desde, assim, há 28 anos que eu não conseguia dar uma esmola de um real. Aí teve um dia, assim, que eu caí a ficha. E eu tava querendo, assim, pedindo a Deus prosperidade financeira, sabe? Sei. E tava sendo um Zé Casquinha. E aí eu comecei a perceber que isso na minha vida era, assim, né? Era importante, assim, também, né? Quer dizer, agradecer a Deus pelo privilégio de estar saudável, ter saúde, estar fazendo aquilo que eu amo, que é cantar, vivo de música. Então, nada melhor, assim, né? Do que agradecer dessa forma, assim, né? Tirando aquilo que eu mais, assim, acho difícil tirar do meu bolso, que é dinheiro. E o repertório do CD, Kessler? O que tem aí pra galera? É internacional, os Vem dois. Vem cá, a galera sempre cobrava de você um CD desse naipe aí, sempre, né? O pessoal nos barzinhos, no show, sempre, Kessler, esse seu demo aqui, assim, né, com todo respeito, não tá legal. A gente queria essas músicas que você canta. Canta no show, cover, né? Cover. E então, aí deixar claro pra galera que isso. São dois CDs de covers, de né? Cover. Vem uma única música sua, né? Uma única música. CD de divulgação, né? Então são dois CDs com músicas internacionais. Aqui tem Beatles, U2, Creedence, R.E.M., Eagles, assim, né? Elvis Presley. Eu fiz uma seleção pra, assim, as pessoas, assim, né? Uma seleção bastante nostálgica, né? Eu acho legal, rock clássico. Então... Uma pergunta que com certeza Tom em Beleza tá querendo saber. Ah. Onde está a venda esses CDs? Na Banca Central e na livraria LDM, né? Certo. Onde Miguel tá trabalhando agora. Atenção, pessoal. Livraria LDM, em frente ao fórum. Miguel está trabalhando lá. Qualquer informação sobre música, vá lá e vá comprar livros também. Então, está à venda na Banca Central. O preço, Kessler, de cada? É R$ 5,00. R$ 5,00, né? R$ 5,00. Então, a galera compra... colabora com você, colabora com a Casa do Câncer e com a Associação Baiana dos Autistas. Isso, né? Isso. Esse projeto, posso falar os apoiadores? Pode, sim. Que sem eles eu não conseguiria estar com esse projeto. Sem problema. Gostaria de agradecer aqui a Made Office, a Lilás Decorações, na pessoa de Nozinho, e a Made Office na pessoa de Cristiano e Nerão, a Bentec, a Vizuki Motos na pessoa de André, Jardel e companhia, a Brasil Gráfica, a Gráfica Brasil na pessoa de Silvio Gessé, o projeto Som na Praça, a TV Local e ao Som da Tribo. Tá certo. Mandar pelo menos a metade dessa galera vir patrocinar o Som da Tribo também. Seria uma tá boa. Tá aqui, viu? O CD, assim, né? A logomarca aqui do programa mais, assim, incentivador, assim, né? No sentido cultural. E teve uma falha grotesca, né, Kesley? Eu esqueci de trazer as músicas pra gente executar aqui no programa. Como é que é falha? Que faça chuva, faça sol. Você tá aqui no programa. Sabe aquele filme que o vulcão estoura em Nova York? Se estourasse aqui, você ia saltar lava e ia botar o programa no ar. Beleza, assim, né? Mas acontece. Que sábado que vem, além de sortear os CDs aqui pra galera, vamos tocar as músicas aqui. Fica à vontade, você vai escolher. Se você quiser vir de novo, se pra gente não, falar. Eu venho, sim, eu venho com o maior prazer. Fazer de conta que essa entrevista aqui foi só a pré-entrevista, né? É verdade, porque o meu projeto, assim, o meu propósito, assim, né, é que, por exemplo... O sentido do que eu tô fazendo, assim, né, é o que me importa, assim, né? Quer dizer, eu sou uma mosca, a Ivete é uma águia, né? Mas ambos voam. Eu tô voando baixo, mas eu tô voando. Então, quer dizer, eu quero começar do começo com esse trabalho paralelo social, para que quando eu estiver lá botando porcano, eu crie uma instituição aqui na cidade para assim, né, tirar crianças de rua, para ajudar pessoas doentes. Porque é, pra mim, a melhor forma de agradecer e, assim, né, foda-se. O importante pra mim não é ser hipócrita, é tentar ser sincero com as minhas necessidades, e eu necessito ajudar também, necessito ser altruísta. Então, assim, né, os críticos de plantão, fiquem à vontade. O mais importante aqui é isso. Beleza, Kesley. Então, na semana que vem, vamos tocar as músicas, sortear os CDs. Eu tô pedindo que é semana passada, posso falar um pouco? Pode, sim, fica à vontade. Teve lá o encontro de motos em Jequié. Jequié tá de parabéns, assim, agradecer aqui a Ricardo e a Jefferson e a Vizuki Moss pela iniciativa. A praça lutada, eu fiquei impressionado. Mas que é assim, qualquer evento que tem, a cidade inteira vai pra chegar. É impressionante, eu falei, nossa, que legal. Só que teve um problema, assim, a banda que entrou primeiro, que era pra entrar segundo, tocou quase 3 horas, assim. É uma banda baile, né? Os caras ficaram tão empolgados. Baile de carnaval. Isso. Aí eu fiquei meio chateado, assim, mas tudo bem. Rolou um show, o importante foi isso, né? Só que na metade do palco eles queriam a bateria deles, só que a gente ia levar a nossa bateria. Aí, mesmo assim, a gente continuou tocando sem bateria e tal. E graças a Deus fechamos, assim, proposta pra Santa Maria, Ilhéus e Jequié de novo. Então, quer dizer, a nossa proposta é, vamos dizer, como eu te falei, entretenimento. Nosso repertório é pop, rock, cover. Mas essa é a escada pra gente crescer. E em breve, assim, estamos participando do Festival de Música da Bahia, que vai acontecer agora em setembro. Estamos com 2 músicas lá. Se caso uma das minhas músicas forem selecionadas, eu tenho um projeto novo, vou lançar uma banda nova agora, só autoral. Então, o negócio é não parar, é sempre estar criando. Se nós não temos oportunidades, o que nós vamos fazer? Vamos criar oportunidades para que a coisa seja sempre ativa, orgânica, assim, movimentada. Então, o negócio é não parar. Beleza, Kesley? Na semana que vem vamos tocar a música, sortear os CDs. Se você quiser vir novamente, pode vir à vontade. E Legião Urbana, né? 15 de outubro, né, Plácido? Isso, Legião vai ter Plácido. Um monte de gente aí homenageando a Legião. É uma banda que, assim, né, sinceramente, divina, assim, né? Divina. Beleza. Sem palavras. Valeu, muito obrigado. Plácido, e aí já vamos falar direto aí do Nós, Vós e Eles? Pode ser, ou então, se você quiser, depois do intervalo também. Vou tocar a música, então. Beleza. Na volta a gente fala. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Eu cansei de ser mais um. Eu só tenho uma vida e não vou perdê-la pra qualquer um. Baby, olhe pro céu. Há tanta estrela no universo. A vida não é tão cruel. Veja, preste atenção. Todo dia a vida lhe diz sim e você sempre diz não. Do valor que a vida tem. O que chamam de riqueza nunca valeu nada e nem ninguém. O som da vida. Já vai partir. Quando você for voltar, quero ver você sorrir. Só sei que não sei de nada, talvez nunca vá saber. Mas se estou nessa estrada, é porque alguma coisa acontecer. Acontecer. Oh, yeah. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h35. 8h35, você curtiu o distintivo Blue Luar do Pontal. Banda que vai fazer o show aí, Nós Vozes e Eles. Próximo sábado no Apogeu, com Ladrões de Vinil, 3 pontos e distintivo Blue. Tá valendo você ligar pra cá, 3421-1507, valendo 3 ingressos aí para o próximo sábado. Manda um abraço aqui, por favor, mande um abraço, para a minha família, André, da Letra Silk, trabalhando e curtindo o som da tribo. Grande André, valeu André, abraço aí para toda a sua família. Manda o nome de sua mãe, de sua irmã, galera aí, seu irmão, galera que tá ouvindo o som da tribo pra gente divulgar. Plácido Dia aí, Nós Vozes e Eles, próximo sábado às 10 da noite no Apogeu. Como surgiu essa ideia de fazer esse projeto? Boa noite, Miguel. Boa noite, ouvintes do Som da Tribo. Pois é, próximo sábado, Nós Vozes e Eles, que na verdade é um projeto, ou a gente pode até dizer que é uma banda formada pela Três Pontos, a Ladrões de Vinil e a Distintivo Blue. Essa ideia surgiu perto do Dia Mundial do Rock. Uma emissora de televisão aqui da cidade convidou a gente para fazer uma matéria. E aí foram as três bandas, a gente resolveu fazer uma jam de última hora, ninguém ensaiou nada, né? Certo. E aí, quando viu, estavam os 10 integrantes das bandas, ou era 11, sei lá, tocando, a gente fez umas duas músicas. E aí saiu um resultado legal, ficou interessante, os três vocalistas cantando juntos, os três bateristas dividindo a mesma bateria, e aí o baixista, os dois baixistas que o baixista da Ladrões e o da Distintivo Blue é o mesmo, que é Dieguinho. E aí o baixista da Três Pontos, os dois tocando o mesmo baixo. Aí ficou aquela coisa bem interessante e audível, né? Ficou bem legal. Daí, no mesmo dia, surgiu esse nome, Nós Vozes e Eles. E estamos aí. Sábado que vem, vamos fazer o primeiro show desse projeto lá no Apogeu. O repertório do show é diferente dos shows de cada banda, Clássico? Bom, o repertório é o seguinte, cada banda vai tocar algumas músicas, não muitas, e aí já chama outra, e aí já toca uma junta, aí deixa essa que veio depois, ela assume, toca algumas, aí chama outra, elas tocam juntas, aí depois a gente toca as três bandas juntas. E aí vai misturando, cada uma mostra um pouco seu trabalho, aí toca misturado, é assim. A ideia é fazer vários shows, né? A gente vai tentar fazer vários shows aí daqui pro final do ano, pra ver se cresce mais o projeto. E é diferente, o conceito do show é diferente do que a gente tá acostumado. Por exemplo, a gente tá acostumado a ter, vão ter as três bandas, não sei o quê. Toca uma, depois toca outra, depois toca outra, é o que a gente tá acostumado. Não, aqui é um show só, é como se fosse uma banda só, com vários integrantes. O nome da banda é Nós, Vozes e Eles, formada pela Distintivo Blue 3 Pontos e Ladrões de Vinil. É uma banda só, como se fosse uma banda só. Outras bandas também podem participar do projeto futuramente? Podem, a gente tá recebendo propostas aí, que aí a gente bota Nós, Vozes, Eles e mais alguns. Certo. Não tem esse negócio de fechar, não. Pode participar outras bandas também. Vai rolar também inversão de repertório? Digamos assim, vocês tocarem Ladrões de Vinil... tocarem vocês, a gente tá vendo, a gente vai tocar músicas em comum do repertório de ambas, alguma coisa assim. E a gente tá pensando também, né? Que o próximo show já não vai ser igual a esse, a gente já vai mudar alguma coisa, a gente pode fazer essas coisas mesmo. A Distintivo Blue tocar a música da Três Pontos e vice-versa, botar do Ladrões. A gente vai tentar não se prender a nada, a gente vai tentar deixar a coisa bem livre mesmo, pra o público ter um espetáculo diferente do que está acostumado. O ingresso R$6, né? O ingresso R$6. Vai ser vendido na hora no local. Vai ser vendido na hora. Você pode chegar lá às 11 da noite, aí já vai ter gente atendendo. Que o Apogeu, para quem não sabe, ele já tem essa cultura de abrir mais tarde. Geralmente é a partir das 11 horas mesmo. 11 horas, né? Que começam os shows. Então a gente... Você pode curtir até outros lugares, depois subir para lá tranquilamente. O lugar é bem, bem fácil de encontrar, é perto da saída da Barra, aquela avenida. Já virou um reduto alternativo da cidade. Um dos lugares mais, assim, que mais estão apoiando o cenário alternativo aqui em Conquista é o Apogeu, na figura de Clécio. Sempre tá aí de braços abertos pra gente, sempre apoiando também. Próximo sábado, né, Plácido? Próximo sábado, às 11 da noite, Nós, Vozes e Eles, com o Distintivo Blue, Ladrões de Vinil, 3 pontos, ingresso R$6. Beleza, fique à vontade aí se você quiser agradecer alguém, se é que tem alguém apoiando. Bom, a banda a gente aí tentou procurar apoio, ninguém apoiou além do Som da Tribo, a gente não conseguiu nem fazer um cartaz sequer, mas é assim mesmo, a gente a divulgação tá sendo via internet. Via internet, a gente não conseguiu que um real de o lado ninguém. Bom da internet é essa liberdade, né? Que é todo verdade. Mundo tem o mesmo tamanho, né? Não tem essa, não tem esse negócio de ficar escondendo, censura, não sei. Se a pessoa vai no show, não gosta, ela bota na internet, não tem. E o pessoal vai ler o que ela escreveu. Não tem negócio de frescura que a gente encontra na televisão, por exemplo. Mais alguma coisa? Esté escreveu alguma coisa aí? Será que você esqueceu aí? Não, assim, é claro. Hoje é aniversário de Louro, da Ladrões de Vinil. Deveria estar aqui com a gente, assim como o Lucas da Três Pontos também disse que viria, mas está assistindo o jogo do Bahia. Grande programa. E aí, parabéns para Louro. Feliz aniversário, não sei quantos anos tá fazendo. Thales também fez. Thales semana, fez, né? Quinta-feira, que foi no show da Randômicos, que ele é o vocalista. Isso, parabéns, Aline também. Aline também, da TV Sudoeste. Exatamente. A namorada de Gilmar, dia 7 de setembro, a Ana Luísa também fez dia 7 de setembro. Parabéns também. Só artistas, né? É verdade. Aniversariando essa semana. É um mês bem rico, né? Valeu, Plácido. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa de estar aí desenvolvendo e fazendo, articulando a cena alternativa de Conquista, que de um jeito ou de outro não tá para, indo, né? O ano inteiro sempre tem evento. Alguma coisa. Pelo menos de 15 em 15 dias por semana. Sempre está rolando alguma coisa. Tem o Noites Fora do Eixo também, né, toda semana. E aí não se esqueçam também que, como o Kessler falou, mês que vem tem o Tributo à Legião 2, que a gente fez ano passado no Viela, e esse ano vai ser no Apogeu também. Mudaram alguns integrantes e tal, mas está a qualidade 100% também, a gente está preparando então. Aí. Valeu, Plácido, muito obrigado. Valeu pela companhia, tá aqui desde o início do programa. Eu que agradeço, e aí você pode ligar sorteando 3 ingressos aí até o final do programa. Daqui a pouco a gente divulga quem ganhou. Tá certo. Enquanto isso, vamos a um pequeno intervalo comercial. E fique atento, vai ligando 3421507, 3 ingressos para o Nós, Vozes e Eles. Próximo sábado, às 10 da noite, no Apogeu, Ladrões de Vinil, 3 pontos, Distintivo Blue, 3 bandas, 1 show. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Vamos lá então. Oito e 45, o tempo voa aqui no Som da Tribo, ainda há tempo pra você ligar. Tá valendo 3 ingressos para Nós, Vazieiros, próximo sábado às 10 da noite no Apogeu com Ladrões de Vinil, 3 pontos Distintivo Blue. Valendo também um pendrive de 2 GB recheado de puro rock and roll. Oferta de internautas e serviços agora em novo endereço, hein? Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Sorteio do pendrive no próximo sábado, hein? Da internautas e serviços agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Aí dá tempo pra você ligar. 88319050 pra mandar o seu torpedo. Ou 3421507. A fim de seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osomdatribo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Ó, daqui a pouquinho, às 10 da noite, no Sítio Viver, Flow One, uma super festa eletrônica com os DJs Tony, PX, Trindade, Dio e vários DJs de Salvador. Você não pode perder, logo mais às 10 da noite, no Sítio Viver, Flow One, uma super festa eletrônica. É, em Itapetinga tá rolando o Itapetinga Rock Fest, com várias bandas de Vitória da Conquista e várias bandas de Itapetinga. Entre elas, Princípio Ativos, Astras Band, Rise Again, Herdeiros da República e muito mais. Na próxima quinta-feira, é às 19h30 no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo com Neologia de Salvador, ingressos R$5. Próximo sábado vai rolar no Apogeu Nós, Vozes e Eles, 3 pontos, Ladrões de Vinil, Distintivo Blue, 3 bandas, 1 show, ingressos apenas R$6 na hora e no local. Já no dia 23 de setembro às 8 da noite no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo apresenta Érica Martins, ex-Penélope. Os ingressos custarão R$10. O show de Érica Martins, dia 23 de setembro. Já no dia 15 de outubro, no Apogeu também, às 11 da noite, tributo à Legião Urbana 2, com vários artistas aí, entre eles Shirley Dutra, Kessler Plácido, Júnior Rugal, Louro Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos também R$6, ingressos limitados. E já está à venda aí o mais novo CD de Kessler. Kessler Canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial. Já está à venda na Banca Central. Parte da venda desses CDs será destinada à Casa do Câncer e também à Associação dos Amigos dos Autistas da Bahia. Acesse aí núcleodenoticias.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, sondatribo.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, The Unforgiven com Metallica e Nirvana, Come As You Are. Clássicos da Tribo. Thank you. Yeah. da Tribo. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Nirvana, Come As You Are. Antes Metallica, The Unforgiven aqui no Som da Tribo. Ó, e quem ligou, ligou, quem não ligou já era, hein? Quais foram os ganhadores aí da promoção? Nós, Vozes e Eles, Plácido. É, foi a Viviane Santos de Souza, Luiz Bispo e Rosângela Souza Silveira. Viviane do Alto Maron, Luiz Bispo do Petrópolis e Rosângela do Jurema. É só chegar lá no Apogeu, na hora do show, com o RG na mão, que já tá dentro. O nome vai ficar lá na lista de convidados VIP, né? Na lista de convidados VIP. É, nada a ver. Vai ter direito a tirar foto com as bandas. Exatamente. Ganhar camarim, autógrafo, CD autografado. CD autografado. Os que tiverem, né? Lá também. Ah, sim, eu esqueci de falar. O show Nós Vozes Eles não foi apoiado por ninguém além do Som da Tribo, mas a Distintivo Blue é apoiada pela Anima Pop. Eu tinha esquecido de falar. Anima Pop, que já é apoiadora do Som da Tribo, é patrocinadora da Distintivo Blue, só pra registrar aí. Beleza, dá pra repetir o nome da galera aí, Plácido? De novo, que ganhou os ingressos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Viviane Santos de Souza, do Alto Maron. Luiz Bispo dos Santos, do Petrópolis. Rosângela Souza Silveira, do Jurema. E lembrando também que no Nós Vozes e Eles, o CD Máfia da Mortadela vai estar à venda. Quem quiser autografado também, eu esqueci que a gente também tem CD. Tá certo. Esse CD aí a galera pode comprar através do blog, né? É, pode ser através do nosso site lá. Você pode comprar até por cartão de crédito e tal. É mais pra quem é de fora da cidade, que não tem como pegar, e a gente já inclui preço de frete e tal. Quem é daqui de Conquista, é só mandar um e-mail pra distintivoblue@hotmail.com, que a gente marca um horário aí em algum lugar e a gente entrega em mãos. A gente vai entregar. É uma coletânea na qual a Distintivo Blue faz parte, né? É, Distintivo Blue faz parte, foi uma coletânea com 8 bandas. Distintivo Blue é a única do Nordeste que entrou. As outras são do eixo Rio-São Paulo, claro. E a gente tá com a música Luar do Pontal nesse CD. E a Anima Pop é uma das patrocinadoras para as nossas próprias próximas músicas, que a gente já vai começar a gravar depois do Nós Vozes e Eles. Por sinal, no show a gente já vai tocar duas dessas músicas. Então, confirmando aí pra galera, próximo sábado, Nós Vozes e Eles, no Apogeu, ingresso R$6. Ingresso R$6, às 11 horas. Da noite. É só chegar lá e curtir. Uma inovação aí, né? Exatamente. 3 bandas em um único show. Exato. Valeu, agradecer aqui também a todos que ligaram, que mandaram torpedos, principalmente ao público que sempre prestigia o Som da Tribo, os nossos parceiros também, a Bahia Frio, Água de Cheiro, Metropolitan, CCAA, Anima Pop, Espaço X, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo, e também Internautas Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Toda a galera que ligou, participou, que mandou e-mail. Agradecer a presença de Esther. Foi bom pra você, Esther? Foi bom. Foi bom pra você, Plácido? Foi. É sempre bom fazer o Som da Tribo. Tá certo, a galera ficou aqui desde o início do programa. A todos que ligaram, participaram, Valeu, até sábado que vem, a partir das 7 da noite aqui na 96 FM e também pelo blog do Som da Tribo. Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo, arroba hotmail.com.